Eu faria, nestas obras, a única restrição que eu faço é num amante de leite chante. Não acho necessidade. Pode ser lido, mas não acho necessidade. Agora, não discuto quanto obra literária, mas não vejo motivo pra, na parte da filosofia. Quanto os outros, estou perfeitamente de acordo. Tanto o Profeta é um livro, eu até editei na minha juventude o Profeta, uma tradução feita do árabe, por um professor árabe, que era meu amigo, fez a tradução, e eu fiz a edição da obra quando eu era menino. Meu pai tinha um centro tipográfico, convenci, meti na cabeça do meu pai fazer a edição e fiz do Profeta, e fiz a edição, tenho ainda a edição, guardo um exemplar. E também editei esta obra, Lágrimas e Sorrisos, de Gibran Khalil Gibran, também é muito interessante, porque os poemas dele são poemas eumópicos. A poesia eumópica é essa poesia que está cheia de sabedoria, essa poesia matética, poesia pindárica, porque Píndaro era um pitagórico, um grande poeta pitagórico, aliás, os grandes poetas gregos foram pitagóricos. E a poesia Pitágoras sempre aconselhava que o poeta devia revelar através da beleza poética a beleza da sabedoria humana. Se ela veja, por exemplo, o livro de Isaías, que é uma maravilha poética, eu não conheço hebraico, né? Mas sei que os que conhecem hebraico extasiam-se em ler o livro de Isaías, como quase todos os grandes livros, desde o livro dos Salmos, o livro do Cântico dos Cânticos, o livro da sabedoria, o Eclesiástico, o livro de Isaías, são todos feitos em versos, maravilhosos versos, poemas maravilhosos. Quer dizer, a poesia a serviço da sabedoria. Não é a poesia apenas... ela pode ter aquela parte da catarse humana, mas ela deve superar, deve haver uma poesia que supere a catarse humana, que ultrapasse essas exigências do nosso ego, e mesmo do nosso superego social, mas que vá para um transubjetivo, nesse sentido que nós tivemos a oportunidade de mostrar aqui, que é para nós uma satisfação notar que um autor como estes já estão seguindo um melhor caminho. Aliás, há outras passagens muito bonitas dessa obra, sobre as quais nós iremos depois, um dia, também comentar, porque são temas muito importantes. Sobretudo, que dá um outro sentido à religião, que é o sentido que eu dou, o verdadeiro sentido que eu dou ao cristianismo, porque só pode ser este. O cristianismo não pode ser outra coisa. O cristianismo tem que ser, de fato, uma cura também das almas, não pode ser apenas uma prática, uma liturgia, uma ritualística, etc. Agora, voltando ao tema que a senhora falou, em combinação com o dele, temos que ver o seguinte, eu vou primeiro voltar um ponto que é muito importante. Há uma obra de um autor que chama-se Basílides, que foi um dos grandes doutores da igreja na época de Alexandria. Esse homem teve uma visão da história, uma visão extraordinária da história, e a obra dele ficou, neste ponto, considerada como uma mera criação, assim, ficção, meio confusa. Mas hoje, quando nós, com os conhecimentos da psicologia profunda, nós vemos que Basílides, que era um pitagórico, ele havia antecedido a tudo quanto a psicanálise hoje estabelece. E ele havia mostrado que a história humana é uma realização plena dessa luta entre o id, o ego e o superego. Ele então começou a observar a história do ângulo também das próprias lutas do indivíduo. Então ele foi verificando o seguinte, que os homens, os ditadores, os sátrapas, os senhores, aqueles que exercem o poder absoluto, são homens narcisistas, adoradores de si mesmo. Ele não falava no mito de Narciso. Mas nós sabemos muito bem que os gregos, quando criavam os mitos para o povo eram uma coisa, mas para os estudiosos era outra. Narciso era apenas isto, o homem quando se enamora da sua própria imagem, não do que ele é na realidade, mas da imagem que ele tem ante seus olhos. Isto é, daquela projeção que ele faz de si mesmo e se satisfaz de si mesmo. Então este homem que se julga ter atingido o máximo, ele no seu narcisismo anula completamente o valor do meio ambiente. Ele procura desmerecer todo mundo à sua volta para poder ele se valorizar, porque a valorização do seu ego está acima de tudo. Então este homem está sujeito a todas as consequências desse narcisismo, inclusive de um sadismo pronunciado, né, um desejo de agressividade, de sadismo, etc. Ou então também até de masoquismo, porque se dá, também se dá manifestações masoquistas no próprio narcisista. Como se dá no tipo Quasímodo, que é um homem que tem completo horror de si mesmo, que se sente envergonhado de ser o que é, que não tem mais amor a si mesmo, sente-se como um ser hediondo, um ser que não desejaria ser, ele também pode cair nos excessos sadistas ou nos masoquistas. Porque o sadismo e o masoquismo já são tendências que têm uma outra motivação, mas que pode se dar nos dois tipos extremos. Ora, nós não podemos prescindir do ego. Isso nós temos que partir. Não podemos. O ser humano, inevitavelmente, não é um id como um animal. Ele tem que formar um ego. É natural que ele forme um superego imposto pela própria sociedade, isto é, por aqueles costumes, por aquela realização social. Tudo isso é inevitável. Agora, o que caberia, então, à psicologia em profundidade fazer? Era de tirar um homem de todos os aspectos defeituosos, quer dizer, dos excessos que levam tanto para um lado como levam para o outro, para mantê-lo no meio justo e bom que os pitagóricos indicavam, que é a verdadeira educação religiosa. Quando eu der agora as aulas sobre os versos áureos de Pitágoras, as pessoas vão ter a oportunidade de ver os comentários, não feitos por mim, mas feitos pelos antigos gregos, e o que as palavras de Pitágoras indicam é a mais alta expressão de religiosidade, de moral que o homem alcançou. E o cristianismo, posteriormente, nada mais é do que isto tornando-se mais ou menos exotérico. Mas, no fundo, é a concepção pitagórica. Agora, para evitarem-se os malefícios que o ego pratica, inegavelmente o homem tem que partir para o tu, tem que partir para o que não é ele, para o outro. Ele tem que pôr um amor fora de si. Mas ele não pode pôr um amor fora de si num mero amor transitivo, um amor que transite para o objeto. Ele tem que pôr o amor no objeto pelo bem do próprio objeto, que é o amor elevado, que é o ágape dos pitagóricos e dos platônicos, que não é o eros. Não é confundir com eros, que é o amor direto da posse do objeto e gozar a posse do objeto, mas o amor que se dirige que quer o bem do objeto amado, que seria o amor cui, que falavam os escolásticos, que é o verdadeiro e mais elevado amor. O amor ao bem da coisa amada. Então, este homem tem que procurar. Agora, a sua elevação do seu ego tem que ser feita, tem que ser realizada. Mas não da seguinte forma, por um reforço do ego. Porque se ele reforçar o ego, como é o caso, por exemplo, desses exercícios, que vão dar um fortalecimento do ego, a tendência dele é cair cada vez mais no narcisismo. Ele precisa que tudo isso ele faça para ofertar, é o símbolo do ofertório, para ofertar alguma coisa superior a ele, que ele ame, que coloque acima, um ideal. Ele tem que ter um ideal, alguma coisa que o ponha acima de si mesmo, para que todo esse seu esforço seja feito para aquilo. Porque, do contrário, ele tende a endeusar-se. E o endeusamento de si mesmo é o satanismo. Porque o pecado de Satã é o narcisismo. O pecado de Satã é o endeusamento de si mesmo. O símbolo do pecado de Satã é a inteligência, quando cai sobre si mesmo, orgulha-se de si mesmo e julga-se que já atingiu o mais alto grau. Aí é que vem o pecado de Satã, que é o pecado da inteligência. Porque as tentações do demônio, a gente está vendo, aparecendo Jerusalém para ele, né? Mas são tentativas de reforçar As compulsões do ego. Do ego dele. Quer dizer, todas aquelas quatro tentações famosas de Satã são quatro tentações buscando no narcisismo de Cristo, ele queria fundar-se no narcisismo de Cristo. Tanto que a última, a mais que ele considerou definitiva e que ele julgou que venceria, era dar a Cristo o poder supremo. Que o poder supremo é precisamente o mais aspirado, o poder político, o Kratos, é sempre aspirado pelos narcisistas. Por isso o perigo da política. Porque a política, para a política, atende os narcisistas. Lembrando? Os narcisistas tendem para a política. E eis porque a humanidade está sempre sendo prejudicada por estes elementos, porque eles não estão, não passaram por uma ascese de purificação. Aquela catartise que é fundamental para que a pessoa atinja o grau de mestre. Sem o quê? Sem passar por aquela catarse, por aquela purificação, que é precisamente a purificação do ego, Cristo tinha que purificar o ego. E Cristo tinha que passar o quê? Amar a sua missão. Veja que toda a maneira de Cristo é amar a sua missão. E sobre si, sobre o seu corpo, sobre o seu ego, ele aceita toda a dor, todo o castigo, todo o sofrimento. Mas cumpra-se a missão. Quer dizer, ele põe a missão, ele mostra então como é o caminho da elevação humana. Ora, senhores, vejam que compreender o seu cristianismo assim é alguma coisa de superior, não é verdade? E alguma coisa que está dentro dos atuais conhecimentos da ciência. Como é que pode alguém chegar e virar-se e dizer que eu estou desvirtuando o cristianismo? Eu não estou desvirtuando o cristianismo, eu estou dando ao cristianismo o seu mais profundo sentido, o seu verdadeiro sentido. Né? Eles é que desvirtuam o cristianismo e acabam até no narcisismo, porque eles vão defender certos santos da igreja que foram narcisistas, que são exemplos de narcisismo. Se for feita uma revisão, nós veremos que os verdadeiros santos, os grandes santos, foram aqueles que deram, e não aqueles que procuraram apenas elevação e engrandecimento de si mesmo, através de uma vida afastada completamente da sociedade, e não procurando dar para a sociedade, dar para os outros, as dádivas do seu amor. Mas tem que caminhar para esse lado. Bom, mas ela está tomando um rumo diferente, porque ela está valorizando precisamente o que massifica e o que diminui, o que abaixa o homem. Nós não precisamos abaixar o homem para dar o sentido do tu, para dar o homem o sentido do mais profundo, seu semelhante e para a sua elevação. Aí é que está. Há outros caminhos. Vamos estudá-los, vamos discuti-los. Se há necessidade de baixar o ser humano. Não, pode-se elevar o ser humano sem se fortalecer o narcisismo. Esta tem que ser a meta número um. Que isso aqui é o que, no fundo, a própria medicina psicanalítica, medicina da psicanálise, da análise em profundidade, que não vamos dizer não é freudismo só, porque há inúmeras outras práticas, todas, no fundo, desejaram. Agora, se elas não encontraram, que lhes faltou os fundamentos mais profundos de filosofia e de religião. Nós vamos, numa próxima outra vez, nós vamos discutir, por exemplo, o pensamento de Jung neste assunto. Nós vamos ver como Jung avança, avança, avança, e de repente, quando ele chega a tanger o que devia, ele recua e cai. E perde-se. Não teve coragem de ultrapassar aquela fronteira. Jung disse assim que Deus nele dentro, que ele não tem dúvida nenhuma. Não, no final da uma carta que ele escreveu, uma carta no fim da vida que ele escreveu para o Fire, para o Frey, que foi um dos grandes discípulos dele, ele acabou reconhecendo que Deus, ele aceitava Deus completamente. Aí ele declarou assim, no fim da vida dele. Se você entende o que o senhor está referindo, por exemplo, o senhor disse assim que... Ele diz, encontrei dentro de mim, finalmente, Deus. O senhor disse assim sobre o egocentrismo, né? E a pessoa fixa só no ego. Mas me diga uma coisa, o yoga, vamos partir para esse campo. Se o yoga não chegar ao Hinayana Yoga, não for até o Hatha Yoga, não for até ao Bodhi Yoga, ele só pode fazer mal. Não, mas esse samadhi que eles falam, que é uma concentração... Não adianta, só isso não adianta. Samadhi é o último grau. É, o último grau. É uma concentração... Mas tem que ter a prática de yoga. Exatamente. Mas tem que ter a prática de yoga. Se eles fazem, eles fritam essa parte. É, aí está certo. Eles falam sobre isso. Agora, eu sou falo muito bem, quem defende isso até um bispo que só está se referindo, o bispo católico, aquele padre do espírito, que fala sobre esse padre do espírito, trata de mais aquele americano, isso aí, ele trata desse altruísmo. E não aquela concentração, a pessoa, como muitos eles indicavam, a pessoa falar da própria vida, isso vem prejudicar. Ele deve simplesmente olhar, procurar nos outros, fazer caridade, procurar não concentrar em si, mas concentrar nos outros. Ele diz também, isso aí vem trazer a paz do espírito. É, em síntese, o que ele fala, ele trata muito sobre isso. Mas a questão é a seguinte, o verdadeiro cristianismo, não preste atenção, não está exigindo que o meu amor transite para o indivíduo B. Eu posso não ter para o indivíduo B nenhum grau de afetividade, de simpatético, nenhum grau simpatético. Mas eu vou amar naquele homem o bem que aquele homem poderia ter, o bem que aquele homem poderia ser e o que possível ainda ele ser. Eu, por exemplo, não posso ter nenhuma simpatia de nenhuma espécie com uma figura, por exemplo, que o senhor Ademar de Barros. Mas eu posso cristamente amar em Ademar de Barros o Ademar que o Ademar não é. O Ademar que o Ademar podia ser um grande médico, podia ser uma grande figura, porque ele tinha qualidades positivas para sobre elas fundar uma vida muito construtiva. Compreendeu? Então eu vou amar nele o cristianismo que ele não realizou. Esse cristianismo eu amo. Enquanto ele estiver afastado dele, eu odeio que estiver afastado desse cristianismo, porque a este amor, a intensidade desse amor exige também uma intensidade de ódio. Tem que odiar o que é contrário, é natural, porque não há o ódio sem o amor. Onde se odeia alguma coisa é porque se ama ao contrário. Então, me exige de mim que eu repugne-me completamente todo o seu desvio. Então eu posso olhar para aquele bêbado que está caído, que está no último grau, e ter a minha compaixão cristã por ele, não por aquele corpo, por aquele indivíduo que está caído, mas por aquele indivíduo, por aquela personalidade que podia não estar caída, que podia ter sido um homem útil à sociedade, e que talvez ainda se possa erguer e salvar-se. O cristianismo não está exigindo de nós que nós violentemos os nossos sentimentos, compreende? Está numa colocação intelectual do nosso amor, o amor é amor intelectualis, é o ágape dos pitagóricos, não é o eros. O eros não, o eros é outra coisa. Se entre dois seres houver só o eros, se entre marido e mulher houver só o eros, se entre pai e filho houver só o eros, estamos numa imperfeição completa. O que há necessidade é deste amor, deste ágape, deste amor que tem um cume da montanha para o qual ele se dirige e converge. Não é uma convergência que vai diretamente, vai indiretamente. Nós temos que nos amar uns aos outros em Cristo. É isso que significa. Esse é o verdadeiro cristianismo. Agora, o querer, por quê? Qual era a reação que faziam os anticristãos? Mas como, dizia o árabe, eu posso amar o judeu? Como dirá o judeu, como que o cristianismo quer que eu ame o árabe? Mas o que eles pensam no amor? O amor deles é o eros, está certo? Esse amor não pode existir. Mas os árabes não podiam ser, por exemplo, entes que podiam conviver bem com os judeus entes que podiam conviver irmãmente com os cristãos? Nós vamos amar estas possibilidades. O homem dentro das suas possibilidades, inclusive as não realizadas, realizáveis ou talvez não realizáveis, compadecermos-nos, porque não pode mais realizar aquelas possibilidades superiores. Não podemos violentar o sentimento não pertence à nossa vontade, o sentimento pertence à parte da nossa sensibilidade e da nossa afetividade. Aqui não domina a vontade, ninguém cria um amor. Ninguém inventa uma simpatia. Ninguém pode chegar de si para si e dizer, bom, eu vou hoje em diante simpatizar com este homem. Ele, para simpatizar, para começar a pouco e pouco simpatizar com uma pessoa para a qual ele não tem uma simpatia natural, ele tem que intelectualizar a pessoa. Ele vai intelectualizando, é um bom indivíduo, um sujeito cumpridor dos seus deveres, é um homem amigo, é um homem que corre. E vai, nesta intelectualização, ele vai então realizando o ágape, que é o chamado amor platônico. Não essa interpretação besta, que é amor platônico, é amar e não se aproximar do objeto amado, não é nada disso. Amor platônico é isto, isto é que significa realmente o amor que Platão falava. É o amor supremo. Quem? Mas diz que só São Francisco não só renúncia, que, mas por amor de Jesus Cristo é que tem isso. Isso não é a coisa mais difícil se acontecesse isso. Bom, São Francisco, aí tá, bom, o cristianismo realmente é uma religião que parte da sabedoria através do amor. Quer dizer, é uma religião do amor. Bem entendida, é lógico. Nós, quando falamos em cristianismo, falamos em cristianismo bem entendido. Não em cristianismo que se entende por aí. Isso não tem nada que ver. Pensa que cristianismo é rezar, fazer orações, rezar, ir à missa, cumprir as suas devoções. Não é nada disso. O cristianismo verdadeiro é outra coisa. Mas isso que eu disse uma vez, que era quase então, impossível. Então já está um pouco tarde, né? Eu disse que era quase impossível. Vamos suspender por hoje, né?